alma, no cheiro há de gosto sal. Na minha frente, gigante ponente, sorri pra mim. Só o frio, cansaço e o medo, nos parar de um deserto de solidão. Me dê a mão, me dê a mão e me teletransporte com um beijo teu pra algum outro lugar. Tranquilo nesse mar, espera a maré baixar pra não correr perigo. Sei que me está vivo e eu vou contando histórias pra não correr perigo. Sei que me está vivo e eu vou contando histórias. Espera a maré baixar. Alma, no couro o sol, espanto frio aquecendo as lembranças que vêm do mar. A coragem e a vontade que poucos têm, entre desejos se revelam. E tu espera tal Maria, aguardo sempre por um dia pra depois voltar. Quem sabe acreditar que existe algum lugar pra correr o risco. Quem sabe um rabisco na linha de uma história. Dói-se as ilusões, despedaça os corações na falta de um amigo. Navegar que há contigo em mares de emoções. Perigo, sei que me está vivo. Eu vou contando história, contando história. Pra não correr perigo, sei que me está vivo. Eu vou contando história. Espera a maré baixar. Está vivo.